Cuidado, tráfego, tem inspeção, reporte para ingresso, Serra Nova do Vista. 26A. Acione identificação, apoio a posição Coral Rui, bom médio, 47 para chegar a bom médio 1, e qual o sinal de fila? Foi bom médio, cinema 3, 26, descendo para o 060. Pastor 03. Pastor 03, contato na Dana Decolagem. Ele mandou nível 090 via saída Coral. Saí, conte. Pastor 03, subindo para 090, saída Conde. Bruno 164, a identificação Rui Tapi, pode Itapituna para a sala 360 Elétrica 3, nome Coi, deixe-me até agora o 50, o Bruno 164. Azul 288, passa nível 180, sube e mantém o nível 180, chama agora o centro de Recife, na frequência 126, decimal 85, contém o número 36, decimal 65. 050, vê se mantém. Qual é o número de cada? O Golono 164. Vou entrar em contato, se você estimar. Sobre voo para a sua 10, vai comprando o parque de Iguaçu. 7, para o parque de Iguaçu. O Vitor está dado. Então agora o centro de Recife, na proponência 2,5, decimal 85, alterna o número 33, decimal 65. Posição Conde. Pastor 03, apresente direto Conde. 120, decimal 8. 120, decimal 8, agradece a colaboração da Sonha. A mãe está no ponto da descida, a gente está sendo 0 no mar. Prejuízo 05, agora 76, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Papado, Vitrotão Delta, controle Salvador, para cima. Pede na escuta do controle, entrar no centro de voo. Na 326, reduza para 2309, número 2 na aproximação. Autorizada a colagem, pista 1 no 7, vento, 1 no 0 graus, suspensões. Serra, Nova Brasília, decolado aos 20, Cima Controle de Salvador, 120, décima 8. 20, Serra, Nova Brasília. 3200 para 3 no pão e ajuste o altímetro no 0,4, cancela a restrição de altitude na posição em casa. final do procedimento, redução para aproximação, sistema de tudo. 1-8, decimal, nosso sistema é 3-2-0. Alfredo 2230, vem com a 7089, pouso autorizado, sistema 0. Ciente das condições, pouso autorizado, passarei. Dando táxi, olha, fazendo. Táxi mesmo, chame na papá. Fala, meu Lima, Lima Alto, com todos. Com todos. Lima Alfa, contato Tratras Monitor 140. Sub mantenha o nível 140. O Lima Lima Alfa via saída Coral, o destino Morro de São Paulo. Aguarde 20 minutos para voar direto do Morro de São Paulo. Autorizado a decolar com o Pronorte de Alfa Tango, vento uma centena com 10 nós. Ela é 63, 95, autorizado a linha de manter, pista na 0. Mel. Falou, meu querido, no 208, um abraço. 208, boa. Passarela 2230, 137, direita, 121, adicional ao sol. A linha e decola, pista na 0, vento na centena, 2 nós. Ali, ó, passando por cima. Assim, mano, 510, ali, ó, passando por cima. Reirá manter um no meu pé de outra destina, quem tiver com quem quer levantar um. Meu pai. Subida para mil, qual meu estado é passando? Eu tenho um tráfego direcionando o cordão interlado, não está nenhum. Se quiser manter um nome de pé, agora de condição. M3 no 5, decolou aos 39, chegando a 20, decimal 8, boa viagem. 208, boa. 33, decimal 5, vai. Salvador, uma boa, chanel 63, no 5. Chanel 63, 1, no 5, bom rato, radar decolagem, tudo assim, é tango 1, tá vindo 380. Tango 1 para 380, ou 63 ou 5, pode voar com Brodileta? Passou 03 com Brodileta? 3, esse radar encerrado, sendo controle Aracaju na frequência 120 com 3. golpeando, tem agora em produção, tá bom? Thank you. 3567, utilizada na EMT, pista 10. Salvador, 3567, boa tarde. Obrigado, táxi Oscar, Porto de Brasília.